Juliette, até o 20043, elas dois. Salvador, boa tarde, Xandar 6326, livrando 190 para 150 para a formação. O Xandar 6326, se identificação disso para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1099, chegada a Mari. 3000, chegada a Mari, comente 19, 6326. Cadê o Vadão, Lima, Quilo Bravo? Lima, Quilo Bravo, complete aproximação e chame torre 1862. Está autorizado, lembra-se. 315 decolou aos 52 contra 208. 08, obrigado. Boa tarde, leva aquilo bravo. Lima Quilo Bravo, continua a aproximação, confirme, vai pousar no 7 ou no 0? Mas o marcador externo vai modificar e vai ser salvado pela direita, vai 17, Lima Quilo Bravo. Ok, para o 7 então, ciente, chame a 3 milhas para aproximar de direito no 7. Decorado, 160 graus, 129. Motor de 6326, pode manter velocidade? Vini? 6326, pode manter velocidade? A critério, pô. Aquilo Bravo já avisou, senhor, para modificar da presente base pela direita da 17. Está autorizado, é para tirar o 7, Bravo. Cria 213, é colo 5, 5, 3, 2, 0, 8. 208, obrigado, seu retorno. Salvador, muito boa tarde, Xané 6213. Xané 6213, contato radar, estou indo para o 360 na saída da EL. 360 da EL, autorizaria voz direto da EL, o Leda, senhorita, por gentileza? Não, baixou e travou, levou aquilo pra lá. Quilo Bravo, ligue pouso na 17, vento 160 graus, 1, 2, 2. no 648, na chegada Mar e descendo para o 050. Chegada Mar e 050, quando 648. Autorizado direita, Baitel, estacionar, fazer essa revista. Minha 326, descendo para 2000 pés, o ajuste é 1019. Autorizado final e esse é posto estabilizado. X1000 autorizado, reportador estável, 1326. tarde, azul 4462. Está no ideal de descida, mantendo 170, ciente da Yankee, passando para bode. Azul 4462, na chegada Mari, prossiga a descida para o 060. Chegada Mari 060, azul 4462. Chame a 2113, chame o centro Recife, 1251, na alternada 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. Estabilizado o localizador, 6326. 326, torre 1186. Chama a torre 1186, obrigado. Salvador, 6326, estabilizado, está 10. 6 metros 2000, vento de 120 graus, 12 nós, tem autorizado o pouso pistão 0, check 3. Passou e travou, metros 2000. Confirmando, é o Papa Romeu, Romeu Golf? Reportará no localizador da TV da 10, voo 64. Azul 4462, descendo para o 050. 050, azul 4462. É, tá voltando para o outro, boa tarde, ponto com o 021. Acabou, né, 0, 1, 6, 0, 8, 8. Brasil 21, boa tarde, bom, off, arrive at center for travel 060. Descendo para travel 060, bom, arrival for 021. Papá Romeu, Índia, mais bom, radial 215. 215, o senhor pretende decolar da 10 mesmo? Bom, aqui está. Ok, está autorizado Salvador, terceiro de Freitas, nível 220, decolar da 10, com curva à direita, na saída da El, Leda, e após prossegue direto. O controle opera em 120, decimal 8, e aguarde para o transponder. Autorizado 20. Após a tese, após a curva à direita, a saída é a da El Leda, descrição. 1208 é o controle. Copiado, correto, no pátio 3, aguarde para o transponder. Bordo, 4 horas e 40, até na Ribeirão Preto. Copiado via Pátio de Alfa, Del Ponte Fera, Torre 1186, estado no 019. Índia Alfa, 186, 19, 4063. Salvador, levou 6320. Oceanair 6326, prossegue o táxi Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 6326. India Mike Golf, o transponder 5467, coteje. 5467, afirmativo, apenas para confirmar o nível 220, India Mike Golf. 220. Fecho azul autorizado, alinhado do colar, pistão 0, vento 140 graus, 109. Oceanair 6326, prossegue Juliette para o 01. Juliette para o 01, 6326. Só 648 estabilizado. Só 648 estabilizado, avistando. Corre 18 decimal 6. Sim, 18 6, obrigado, boa tarde. Boa. A 065 decola os 10, controle 10 decimal 8. 08, boa tarde. Salvador Azul 4065, boa tarde, decolou seu escudo. 065, contato radar número 340, após 2000 pés, voe direto Leta. 2000, direto Leta, sobra 340, 4065. Right heading Clean. Trip 5491, voe direto Duna, descendo para 2000 pés. Duna, 2000 pés, 50 metros. Temos 3000 na produção. Romeu, o que é mais bom para a sonagem para a sonagem? Romeu, autonomia alternativa? Romeu, P03, autonomia? Autonomia? Autonomia 24. Right heading 240, V200, V200, V200, V201. O zero mesmo. Autorizado táxi via pátio principal. Índia e Alfa até o ponto espera da 10, condução à torre na frequência 1186. Salvador, boa tarde, azul 4462, final de 7 milhas da pista 10, visual embaixo travado. 64462, livre pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 1,2 nós. Livre pouso, 1,0, azul 4462. Controle, Salvador, gol no 3,900, disparou no 5,0. Cliente da informação, Bianca. 3,96, chegada mais descendo para o 0,50. Na mais descendo para o 0,50, gol no 3,900. E 5491 descendo para 2000 pés, o ajuste 9019, reporte estabilizado, localizado. Oi. 02. 02, ou 1,64. Speed 1 and Speed 1 knots, then left head 190, limit localized course. This is 180, left 190, limit localized course, 021. está autorizado, alinhar, manter no zero. Portugal 814, intercept local Austin, left head 1406, send 3000 feet, coordinate 109. Left heading 140 to intercept localizer, call intercepted, descend 3000, multiple 021. 462, seu solo aos 18, livre à direita e chama 219 solo. Direita 219, 448, aciona 5551, cotejo. 320 Brasília, decola da 10 com primeira fila direita, arbor, releta, saída. O pêndulo 17, rota do banco de voo. 120, decimal 8, ponto de saída, 5551 no transponder. Poxa, minha 3221. Correto, quando pronto, some pushback acionamento, confirma a posição. Salvador, trip 549 horas estabilizado. 9 milhas. Ciente, continue a aproximação, aguarde a introdução de pouso. Max via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reportando antes da Juliette. Controle, 5491 no retém livre pouso, pistola 0, Ventuno 20 graus, 15 nós. 7, alinhado com 15. 200, apoio 2000 pés, voe direto Leda. Após 2000, direto Leda, direto. O Índia Mike Golf decola os 20, controle 1 20, 8.